Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, seu Zé. Bem-vinda, dona Maria, ao nosso Café Brasil. É trembão. Falar de Brasil, de cultura, de poesia, de filosofia, nem parece que eu tô no rádio. O programa de hoje começa com uma frase de Honoré de Balzac. A inspiração é a ocasião do gênio. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E para começar, um texto de Celso Afonso Brum Sagastume, chamado Com a Alma Exposta. Mas como eu tô inspirado, eu vou soltar de cara uma bomba. Flores astrais, com os Secos e Molhados. Eu era pouco mais que um garoto no começo dos anos 70, quando eles explodiram. Eu nunca entendi. Verme, passeando na lua cheia. Que loucura! E vamos ao texto de Celso Afonso Brum Sagastume. Escrever até que não é tão difícil, mas publicar o que se escreve exige coragem. O escritor tem a alma exposta, pois suas ideias e sentimentos se tornam públicos. Todos, ou pelo menos os leitores, passam a saber o que se passa na cabeça de um escritor. Isso pode ser pior do que estar nu na frente de uma multidão. Principalmente se o escritor for ousado, se for crítico da hipocrisia. Se for crítico do poder, então sua vida corre perigo. Tem que ter coragem. Mas o que seria do mundo sem as ideias ousadas, sem as críticas, sem as artes, hein? Com certeza, seria um mundo muito pior do que o mundo em que vivemos. O escritor é um alvo da crítica. Qualquer deslize, erro ou equívoco, a crítica cai de pau em cima. Antes de ser crítico, o escritor tem que ser autocrítico, tem que ser severo consigo mesmo. Mas o pior que pode acontecer para um escritor não é a crítica, nem a incompreensão, nem as ameaças por telefone ou cartas anônimas, nem mesmo uma bala no meio dos cornos. O pior que pode acontecer para um escritor é ninguém ler o que ele escreve, é ninguém dar a mínima para suas críticas, ideias ou sentimentos. Foi por isso que um grande escritor um dia gritou: falem mal, mas falem de mim. Nunca mais o deixaram em paz e ele morreu realizado. Este é um mundo cruel, meu amigo, muito cruel. Thank you. companheiro, seu mundo perfeito não foi feito. Quem diria o Criador se aqui chegasse, não entrasse nesse mundo cão? Eu não fico, não, nesse mundo cão. Eu não fico, não. Quando você não morre dormindo, pode ir se despedindo. Sua festa já acabou e você não brincou nesse mundo cão. Eu não fico, não, nesse mundo cão. Eu não fico, não. Opa! Você tá ouvindo Mundo Cão, de Erasmo Carlos. Essa música foi gravada no LP Sonhos e Memórias, de 1972. Mundo Cão foi composta como trilha ou como tema do filme Os Machões, uma produção do mesmo ano, que foi estrelada por Reginaldo Farias e Flávio Miliaccio, e rendeu a Erasmo o prêmio Coruja de melhor ator coadjuvante. O Erasmo, de 1972, era instigante. Povos jogam pedras, outros não se dão a mão nesse mundo cão. Eu não fico, não, nesse mundo cão. Eu não fico, não. E por falar em escrever, onde é que você busca inspiração hoje em dia, hein? Tem gente que encontra na leitura, outros nas artes, alguns nas pessoas. Quando eu trabalhei como diretor de arte nos anos 80, eu tinha uma espécie de exercício para estimular a inspiração. Abria dezenas de livros, com muitas ilustrações na minha frente, e ficava lá, folheando, examinando. Aquele estímulo visual parece que me ajudava a encontrar ideias para os projetos nos quais eu estava empenhado. Hoje, me inspira a ver obras que as pessoas fizeram. Pode ser um museu, uma galeria de arte ou uma loja cheia de objetos. E não raro eu uso a internet. Mas andei raciocinando sobre a razão de não ser a televisão a minha principal fonte de inspiração. Afinal, lá temos de tudo a cada segundo. Imagens, ideias, sons, cores, movimento. Diante da TV, permanecemos hipnotizados com aquele bombardeio incessante de estímulos. Mas fica claro que dali pouco vem de inspiração. O negócio da TV no Brasil não é inspirar, é chocar. Entrou no bar, sentiu a barra e imediatamente gritou: chocante, chocante, chocante. Foi pro balcão, fez um ar, chorou, pediu um dreia, virou de vez. Chocante, chocante, chocante. Sentiu que melhorou, procurou uma mesa e sentou, pediu uma pinga e pensou: chocante, chocante, chocante. Ele virá, ele virá, ele entrará, tenho certeza, não me crocodilará. Eu não sou feia, eu não sou má, por que será então que ele não me adorará? É uma injustiça, será? Então falou assim, com sua voz estranha, sua boca inchada e carmim. Andava sempre assim. É, lá na boate ela tá sempre torta. Se ele viesse, eu iria lhe dar o que quisesse no meio desse bar. Chocante. Eduardo Duzek no Café Brasil. Você tá ouvindo Chocante. Eduardo Gabor Duzek iniciou sua carreira artística aos 15 anos de idade, atuando como pianista em peças teatrais. Caracterizando-se pelo estilo satírico e bem-humorado, em 1980 participou com o sucesso do festival MPB Shell da Rede Globo, com sua composição Nostradamus. Também em 1981, participou da nova edição do festival MPB Shell, no qual escreveu sua música Valdirene, a Paranormal, com Luiz Carlos Góes. Mas apresentou-se com outra canção de muito sucesso da mesma parceria, Barrados no Baile. Fato que provocou sua desclassificação do evento. Eduardo Duzek, no Café Brasil. Que absurdo! A as horas e as bebidas foram consumidas. De bela ficou feia, de boa ficou má. Ele não veio, ela pensou. Já se sentindo meio expulsa daquele bar, se retirou. Abriu a porta e já na rua olhou pra lua e de repente começou a uivar. Chega! Que absurdo! É encontrada na madrugada, fechadona como um tatu. Caidona na calçada, recolhida pro Délio. E numa chapante, e numa irritante, e naquele instante gritou: chocante, chocante, chocante. Eduardo Dusek, no Café Brasil. Vamos voltar ao texto da TV, hein? É a bomba que explode, sangue. É o cara que acha que é Jesus, o sujeito que chora da origem pobre, mas... pensando bem, o problema não é só na TV, não. Toda a mídia parece estar hoje mais interessada em chocar do que em inspirar. Imagens fortes, títulos bombásticos, textos calamitosos, perguntas agressivas, saias justas ocupando a maior parte do espaço e do tempo. Lembro-me de minha filha pequenina, com seus 3, 4 ou 5 anos. Eu adorava chamá-la para ver um besouro, para ver o arco-íris, para ver uma ilustração num livro, para ver um cavalo pastando. Me amarrava naqueles dois olhinhos arregalados, na expressão de espanto, na exclamação de "Nossa!", diante de algo que para mim era trivial. E ficava imaginando sobre o impacto que aquele momento teria em sua vida. Estaria ela vendo um cavalo ou um imenso dragão, hein? Um arco-íris ou a obra de um artista que pintara o céu? Sua cabecinha aceitava tudo. E é quando nós, pais, dizemos: vamos estudar que é melhor. Um beco, uma beaba, um beco, um bebê, um beco, um baby, um beco, um obeaba. Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Estudei com a dona Filomena, professora da Vila Tacauã, lá no quadro negro de manhã. Escrevi a lição pra se estudar e depois começava a se arrumar, enfeitada que só uma vedete, e a turma olhando a toalete. A testona nem podia bater, Filomena vendo tudo calado, gritou para a turma responder: um beco, uma beaba, um beco, um bebê, um beco, um baby, um beco, um beaba. Vamos estudar que é melhor. Olha, vamos estudar que é melhor. Eu sentado na frente estudava e olhava ligeiro lá pra mesa, porque tinha cinema sem despesa. Filomena deu pra desconfiar, pois a turma parou de soletrar. Levantou-se e foi logo perguntando: o que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi a Filomena: eu estudei olhando pra dentro. Um beco, uma beaba, olha um beco, um bebê, e um beco, um i, baby, mais um beco, um ó, beaba. Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar na escolinha da professora Filomena, prima legítima da cantora Elba Ramalho. Um beco, uma beaba, olha um beco, um bebê, um beco, um baby, um beco, um obeobó. Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Que delícia! Você ouviu o quadro negro de Jackson do Pandeiro e Rocio com Alceu Valença. Essa pérola está no álbum Forró para as Crianças, do selo Biscoitinho Fino. São 14 temas da canção nordestina, interpretados por astros da música brasileira, com o auxílio de um coro de meninos e meninas. Alceu Valença abre os trabalhos com o baião Quadro Negro, de Jackson do Pandeiro e Rosil Cavalcante, que você ouviu, sobre a saga da professora Filomena e seus alunos mais interessados na formosura da instrutora do que nos estudos. Jackson, ou José Gomes Filho, nascido em Lagoa Grande, na Paraíba, é um dos pilares da música nordestina. Natural de Macaparana, no Pernambuco, Rosil Cavalcante foi radialista e humorista. Pois é. Minha filha hoje tem 17 anos e besouros, cavalos, ilustrações ou arco-íris não causam mais espanto. Aqueles dois olhinhos só se arregalam diante daquilo que choca. Na transição para adolescente, ela foi deixando de lado a inspiração e quando chegar à maturidade, terá perdido o pouco que resta. Pois é assim nossa realidade. Se cavalo não chama mais a atenção, mostre o morto. Se o besouro não chama mais a atenção, mostre o venenoso. Se a ilustração não chama mais atenção, capriche na bunda. Se o arco-íris não chama mais atenção, substitua-o por uma nuvem radioativa. Não temos mais tempo para fantasias, para poesia, para reflexão. A capacidade para inspiração está morrendo e eu estou chocado. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma sala da russa, tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne, tem negro do Zambia, tem negro do Zaire. We are all sons of the same God, but we don't speak the same language, the language of the heart. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sol é salgado. O mundo tá quinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Ah, você tá ouvindo O Mundo, um dos clássicos de uma banda clássica chamada Karnak. Liderada por André Abujamra, o Karnak esbanja bom humor e ideias novas, produzindo um som particular. Eu assisti a um pocket show deles e nunca mais esqueci. Pena que não toca no rádio, mas aqui toca. Karnak, no Café Brasil. Se eu te trato bem, porque você me faz mal? Se eu só te faço bem, todos somos filhos de Deus. Só não fala essas mesmas línguas. Todos somos filhos de Deus. Só não fala essas mesmas línguas. Everybody's filhos de God. Você está ouvindo o Café Brasil? Se gostar e quiser copiar, é só baixar do meu site www.lucianopires.com.br. Tem gente gravando os programas em CD para dar de brinde aos amigos. Pode? Claro que pode! O Café Brasil é seu. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma sala da russa, tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne, tem negro do Zambia, tem negro do Zaire. E que tal o poema Inspiração, escrito por simplesmente Vlad, lá de Portugal, hein? Ao fundo, você ouvirá o Prelúdio número 2 de Heitor Villa-Lobos com Sérgio e Odaíra Assad. Estende-se nos meus pensamentos como uma manta de retalhos colorida. Vejo-a, gravada em pedaços de vida, um todo feito de momentos. Se é rosto, é beleza inocente. Se é corpo, é luxúria, tentação. Para a sede, é uma nascente. Para a fome, ela é o pão. Devolve-me a fluência, quando a folha quer ficar vazia. É musa de emergência, chega de noite, chega de dia. Ela é quem marca a cadência. Se não vem, falta poesia. Eu tinha entre 8 e 12 anos e aos domingos, quando visitávamos meus avós, eu observava o Estadão. Era um jornal frio, sem fotos, cuja única atração era uma tirinha do Reizinho. E aquela receita de bolo ou a poesia de Camões na primeira página, hein? Eu achava que os caras eram meio loucos, pois ali não devia ser lugar para aquele tipo de texto. Um dia, as receitas e poesias sumiram. Imaginei que tinham mandado embora o louco que publicava aquelas coisas descabidas, até alguém me contar que aquilo era uma forma do jornal demonstrar que sofria censura. Censura? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, hoje foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Anos depois, eu curti Paulo Diniz cantando I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Sem imaginar que ele falava de Caetano Veloso asilado em Londres. Aí sim, Quarena e MDB, Glauber, o Pasquim e os festivais. Mal, Elis, Intelsat e Iê. Rede Globo, Embratel e os Generais. Um Instante Maestro e o Trino Mundial. Família Trapo, Araguaia, Pelé e o seu Gol Mil. Eu Te Amo Meu Brasil, Vila Sésamo e Mobral. Rock and Roll, Cruzeiro Novo, Tchê, Vandré, Erasmo e Gil. Terezinha, Transamazônica, Zerbini e Um Coração. Brasil, Ame o ou Deixo e as 200 milhas do nosso mar. Fittipaldi, Apolo 11, Éder Joffre campeão, Andraus, Joelma e a usina nuclear. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Hoje, mais de 40 anos após 1964, uma dúvida me persegue. E se aquele golpe ou revolução não tivesse acontecido, que Brasil seria este, hein? Não tenho a resposta. A lição que tiro ao rever a história é a certeza da necessidade de aprender com o passado, transformar a realidade e imaginar um futuro diferente da roda viva que Chico Buarque cantou. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. E é assim, depois de ouvir Roda Viva de Chico Buarque com Ivan Lins e o grupo Nó em Pingo d'Água, e agora com MPB4, e refletindo sobre como anda o nosso mundo, que o Café Brasil de hoje vai-se embora. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. A gente toma iniciativa. Olha só quem esteve conosco hoje: Celso Brum Sagastume, Ivan Lins e Noi Pingo d'Água, Eduardo Duzek, Karnak, MPB4, Heitor Villa-Lobos com Odair e Sérgio Assad, Secos e Molhados, Alceu Valença e Erasmo Carlos. Só aqui, né? Instante, nas voltas do meu coração. Gostou, hein? Se quiser, pode baixar no meu site www.lucianopires.com.br e aproveite para mandar o Café Brasil para todos os seus conhecidos. E para terminar, que tal uma frase do político e escritor inglês Philip Dorner Stanhope, hein? Feliz do homem que trava conhecimento com o mundo suficientemente cedo para dele fazer o seu joguete, numa idade em que a maioria dos homens são joguetes do mundo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.